A Antena Web convida-o a visitar o site do novo canal, canal2.radioantenaweb.info. É o site do Canal 2 da Rádio Antena Web, que inicia as suas emissões a partir de 2 de agosto. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Tem agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caros ouvintes. Sejam bem-vindos ao Diga Lá ao Senhor Fado desta semana, o último. Pois é, hoje é sexta-feira, dia 23, e o Diga Lá ao Senhor Fado, por esta semana, termina por aqui. É hoje o seu último programa. Último... Como estou a dizer, desta semana, segunda-feira, cá estamos nós para mais um Diga Lá ao Senhor Fado, não é? Mas, sendo o último ou não, não deixa de trazer sempre um pouco mais da alma portuguesa. Já sabe que o fado é sempre aquele objetivo que temos para trazer aqui. Ou seja, trazer sempre um pouco do tesouro português, das belas guitarradas, dos grandes fadistas, dos grandes fados, das grandes músicas. Sem dúvida que, ao longo de alguns programas, temos trazido aqui já grandes vozes, grandes recordações. E hoje fazemos por trazer também. Prova disso são os fados que tenho hoje para lhe dar a conhecer, outros para recordar, outros, quem sabe, para ouvir pela primeira vez, nunca se sabe. Mas, caro ouvinte, fique por aí e aproveite esta meia hora tão rica, tão pura, tão bonita e tão fadista. www.radioantenaweb.info, na página de comentários, há sempre um lugar para si, para o seu pedido. Sabe que pode fazê-lo e é sempre esse pedido muito bem-vindo. Ou então, noutra das nossas portas de ligação, geral.radioantenaweb@gmail.com, o nosso e-mail que está sempre disponível para si. Peça, faça o seu pedido, faça a sua dedicatória, se for preciso, e deixe que nós aqui, equipa do Diga Lá ao Senhor Fado, fazemos o resto. Vamos trazendo à antena o fado que você quiser ouvir. Vamos ficar então agora com o Fado da Laranjeira, na voz de Alfredo Marceneiro. Depois ficamos com Desejo Louco, na voz de Ada de Castro. E terminamos esta pequena seleção, primeira seleção, com pequena, grande seleção, com Amália Rodrigues, que Deus me perdoe. Três grandes fados. Alguns deles, recordo que já passaram por aqui. Outros, é a primeira vez. Mas não deixam de ser por isso. Todos eles, grandes fados, grandes relíquias da alma portuguesa. Fique então com o Diga Lá ao Senhor Fado, começa assim. E claro que lá está, sempre, sempre, em português. Ao declinar do dia, depois de te beijar a boca purpurina, o nome ali gravei, o teu nome Maria. Depois de te beijar a boca purpurina, o nome ali gravei, o teu nome. Em vão tão coração, tão bem com arte e jeito, ao circundar teu nome, a minha mão gravou. Esculpi-lhe uma data e o trabalho feito, como o selo de amor no tronco lá ficou. Esculpi-lhe uma data e o trabalho feito, como o selo de amor no tronco lá ficou. mas no rugoso tronco eu vejo com saudade o cimo do amor que em tempos nos uniu. Cadeia de ilusões da nossa mocidade que o tempo enferrujou e que depois partiu. Cadeia de ilusões da nossa mocidade que o tempo enferrujou e que depois partiu. E a linda laranjeira, a altar pagão tabor, que tem a cor da esperança, a cor das esmeraldas. Vão as noivas colher as simbólicas flores para tecer num sonho as virginais grinaldas. Vão as noivas colher as simbólicas flores para tecer num sonho as virginais grinaldas. Diga lá ao Sr. Fado, com Joana Santos. Cantando dobrado, quando canto não penso no que a vida é de mar, nem sequer me pertenço, nem o mal se me dá. Chego a querer, na verdade, e a sonhar, sonho imenso, que tudo é felicidade e tristeza não há, que Deus me perdoe se é crime ou pecado. Mas eu sou assim, e fugindo ao fado fugia de mim, cantando de brado, e nada me dá. Se é, pois, um pecado ter amor ao fado, que Deus me perdoe. Cantando Deus me perdoe. Três grandes fados, três grandes tesouros da alma portuguesa, sem dúvida que foram, e mais três grandes tesouros eu vou trazer. E porque recordar é viver, sem dúvida, três grandes fados que já passaram por aqui, mas que não deixam de ser sempre bons de se ouvir. Vamos ficar com Encontrei a Marcelina, na voz de Fernanda Maria. Depois ficamos com Fado dos Sonhos, na voz de Manuel de Almeida. E terminamos esta seleção com Cidália Moreira, Fado para uma Velhinha. Três grandes fados que por aqui já passaram, mas não deixam de ser sempre bons recordar. Porque as recordações fazem parte da vida. E o fado pode ser também uma forma de recordar grandes momentos da nossa vida. Esta é a próxima situação do seu Diga Lá Que Me Faz, sempre, sempre, em português. Encontrei a Marceline, mais bonita do que dá. Encontrei a Marceline, mais bonita do que dá. A camareira mais fina dos velhos cafés candentes falou-nos espanta e fim. E no José Bacalhau falou-nos espanta e fininho. E no José Bacalhau, na velha perna do pau, nos galos e no charquinho, na velha perna do pau, nos galos e no charquinho. Se falas com tal carinho e pilha outro tal sina, não creio nem patavina o que acabas de dizer. Mas Alfredo podes crer, encontrei a Marcelina. Camareira, a que fugiu por amor, com cigano alquilador, que andava de feira em feira, com cigano alquilador, que andava de feira em feira. Se calhar a feiticeira, com falinhas cativantes,

segunda-feira cá estamos para lhe trazer mais um Diga Lá ao Sr. Fado, à mesma hora, à hora marcada, 13 horas, para trazermos mais meia hora da pura, verdadeira e tão bela alma portuguesa. Já sabe que os seus pedidos são sempre muito, mas muito bem-vindos em www.radioantenaweb.info ou então em geral .radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação sempre abertas para si. O Diga Lá ao Sr. Fado de hoje vai embora, mas segunda-feira cá estamos para lhe fazer mais companhia, para lhe trazer então mais desta alma portuguesa, desta relíquia tão bela. Desejo assim um resto de tarde muito feliz, repleta de momentos muito bons e um fim de semana ainda melhor. Se for a trabalhar, um bom trabalho. Se for a descansar, um bom descanso. Fique na companhia então da Antena Web, na programação que é toda ela feita a pensar em si. Tenha um fim de semana muito feliz, na nossa companhia e na companhia de todos aqueles que lhe fizerem bem. Fique bem e fique com Carlos Mendes, Não Venhas Tarde, e terminamos com Tristão da Silva, Na Hora da Despedida, para terminar bem, Na Hora da Despedida. Fique bem e ótima sexta-feira e um melhor fim de semana. Até lá, até segunda-feira. Divirta-se, se for o caso, e bom trabalho também, se tiver que ser. Até lá, fique bem. Boa tarde.